Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, seja bem-vindo ao Antena Web Informação. 116 mortos e 900 feridos é o balanço dos ataques israelitas à faixa de Gaza desde quarta-feira, altura em que Israel iniciou a Operação Pilar Defensivo. De acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza, Ashraf Al-Kedra, só na madrugada desta terça-feira morreram 6 palestinianos em ataques a casas no norte e no centro da faixa de Gaza. Mais de metade dos mortos eram civis. Entretanto, o braço armado do Hamas, as brigadas de Ezzedin Al-Qassem, assumiu a autoria do disparo de um míssil Fajr contra a cidade israelita de Beersheba. Além deste disparo, as brigadas de Ezzedin Al-Qassem afirmaram em comunicado terem lançado um total de 80 mísseis de diferentes alcances e calibres. 33 desses mísseis foram disparados contra a cidade de Beersheba, 5 contra Ashkelon, 16 contra os militares posicionados nos arredores da faixa de Gaza, 5 contra a cidade de Kirvat Gat, 15 contra posições militares de Israel e mais 5 contra a cidade de Ofakim. Um militar israelita ficou ferido com gravidade num dos ataques desta terça-feira na região de Eshkol. O cessar-fogo está a ser negociado, entretanto, entre Israel e a Palestina, num processo mediado pelo Egito. A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton viajou hoje para o Cairo, onde decorrem as negociações de paz, mas encontrou-se também com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu em Tel Aviv. Amanhã, quarta-feira, irá reunir-se com o presidente palestiniano em Ramallah. Obama decidiu enviar Hillary Clinton ao Cairo para passar a mensagem de que os Estados Unidos da América querem uma solução pacífica que assegure a segurança de toda a região. Os trabalhadores argentinos estão em greve desde a madrugada desta terça-feira. É a primeira greve desde há 10 anos e foi convocada pela CGT, Confederação Geral do Trabalho, e pela CTA, Central dos Trabalhadores Argentinos. Os transportes estão praticamente parados, com exceção do metro e dos autocarros, que estão em funcionamento parcial. Escolas, serviços públicos, recolha de lixo e bancos estão fechados. Quanto aos voos, as ligações nacionais estão paradas, mas os voos internacionais estão a funcionar, porém com algum atraso. Os trabalhadores reclamam uma compensação pelo alto valor da inflação argentina, que pode chegar a 25% este ano, e exigem um aumento salarial na mesma proporção. O governo de Cristina Kirchner escolheu ignorar a greve geral e apelidou os sindicalistas responsáveis pela paralisação de golpistas. Na noite de segunda para terça-feira, 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas na continuação da onda de violência que tem varrido o estado de São Paulo, no Brasil. Os crimes aconteceram em Santo André e nas zonas leste e sul de São Paulo. A partir das 2 horas da madrugada desta terça-feira, 2 pessoas morreram, uma em Santo André e outra na zona leste de São Paulo, no Jardim das Camélias. Um dos feridos é um rapaz de 12 anos que foi ferido por uma bala perdida. O projétil atingiu a criança, que brincava perto de casa, entre o olho e a sobrancelha, obrigando-o a ser submetido à cirurgia. Um relatório das Nações Unidas, divulgado esta terça-feira, afirma que é possível erradicar a SIDA graças aos medicamentos de combate à doença que hoje existem. No final de 2011, cerca de 34 milhões de pessoas eram portadoras do vírus da SIDA em todo o mundo. O acesso aos medicamentos de controlo e prevenção da doença permitiram estabilizar o número de infectados e, desde 2011, o número de pessoas infectadas tem vindo a baixar. Cerca de 8 milhões de pessoas estavam a receber tratamento para a SIDA em 2011 e a ONU pretende aumentar esse número para 15 milhões até 2015. A ideia de repensar o modelo de organização e duração do tempo de trabalho na função pública, apresentada esta segunda-feira pelo Ministro das Finanças, não agrada aos sindicatos afetos a este setor. Para Ana Avoila, da Frente Comum, a ideia de Vítor Gaspar de aumentar de 35 para 40 horas semanais o trabalho dos funcionários públicos nada tem a ver com a crise que Portugal atravessa e receia mesmo que esta medida não seja acompanhada da compensação correspondente a nível salarial. Curto Picanço, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, afirma que a medida não faz sentido face ao desemprego que existe no país. O governador do Banco de Portugal considera que é necessário um novo consenso social para que o país possa fazer o ajustamento estrutural que lhe vai permitir crescer a nível económico. Para Carlos Costa, o consenso social deve basear-se na apropriação de restrições que a economia portuguesa tem, como o facto de ser pequena, para a tornar aberta e mais competitiva. As declarações foram feitas no 22º Encontro entre os os bancos centrais dos países de língua portuguesa em Lisboa. O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal ditou que Futebol Clube do Porto e Braga se enfrentem, encontro que os Guerreiros do Minho jogam em casa. O Benfica fica à espera para saber com quem joga, uma vez que existe um problema burocrático com um dos seus possíveis adversários, o Operário. Este clube tem um processo imposto pela Federação Portuguesa de Futebol e o problema já se arrasta desde a segunda eliminatória da Taça de Portugal. O Caldas, o Coimbrões ou o Aves são os outros clubes que podem vir a defrontar o Benfica no Estádio da Luz. O sorteio ditou então os seguintes jogos: Académica Torizense, Gil Vicente Oliveirense, Lourinhanense Passos de Ferreira, Aroca Beira-Mar, Marítimo Guimarães, Belenenses Fabril, Braga Futebol Clube do Porto. O Benfica espera ainda para saber o adversário. As hipóteses são Aves, Coimbrões, Caldas e Operário. Todos os jogos estão marcados para 2 de dezembro. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã espero por si. Boa noite.